Vai começar. Alô, trilhistas apaixonadas. Vai começar. Lualdo Naldo já está no ar. Na melodia vamos viajar. E vem chegando pra gente fazer. Encher os copos e beber. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Bora beber com o Naldo, porque é Marta Naldo. Naldo Paquera. Eu tô fechado, é. Gatinhas pra beijar, tô liberado. É de enlouquecer o jeitinho que eu faço. Solteiros e casados tão dançando, bebendo feito louco. Já tá bombando e tá só começando. Só falta você e a farra não tem hora pra acabar. Vai começar. Lualdo Naldo já está no ar. Melodia, vamos viajar. E vem chegando pra gente fazer. É! Encher os copos e beber. Ei! Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de uísque, desce mais uma gelada. E a mulherada tá pirada. Naldo Paquera. Não me solta não que eu me espalho. Solteiros e casados estão dançando. Começando, só falta você e a farra não tem hora pra acabar. Vai começar. Lualdo Naldo já está no ar. Na melodia vamos viajar. E vem chegando pra gente fazer. Encher os copos e beber. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada, ei! Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de uísque. Desce mais uma gelada, ei!